que você tá com outra pessoa, postando foto todo dia, falando por aí que tá de boa, curtindo o novo amor da sua vida. Você nem esperou a poeira baixar, nem deu moral pro nosso fim. E é sobre mim, se você quer saber, deixa eu contar um segredinho pra você. Eu tô dormindo é com a Karen, eu tô dormindo é com a Karen. Carência de você, carência de você. Eu tô dormindo é com a Karen, eu tô dormindo é com a Karen. Carência de você, carência de você. Meu coração carece de te esquecer. Nem deu moral pro nosso fim. É sobre mim, se você quer saber, deixa eu contar um segredinho pra você. Eu tô dormindo é com a Karen, eu tô dormindo é com a Karen. Carência de você, carência de você. Eu tô dormindo é com a Karen, eu tô. Esquecer.